YK683. Sistema Extenso de Comunicação Limitado. AM 1410 kHz. Esta é a Jovem Pan News Rio Claro. Rio Claro, 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2. Bom dia, você está na Rádio Jovem Pan News de Rio Claro e este é o Jornal da Manhã. A partir de agora, você acompanha as principais notícias de Rio Claro e da região. Os ouvintes sintonizam o Jornal da Manhã no AM 1410 ou pelo portal do Grupo JPC de Comunicação no jornalcidade.net. Acompanhe também o Jornal da Manhã com imagens no canal do JPC no YouTube. Acesse youtube.com/jornalcidade e faça sua inscrição. Você também acompanha o Jornal da Manhã com imagens na página do JPC no Facebook. Participe da nossa programação através do site, no telefone da Jovem Pan News, que é o 3526-1055, ou então pelo nosso WhatsApp, 998-42-1255. Eu sou Carla Hummel e agora vamos conferir as manchetes desta segunda-feira. Momento Saúde. Cera de chocolate, de abacate, de coco, aloe vera. Existe tipo de cera para cada tipo de pele e escolher a cera certa evita alergias e aborrecimentos. A bola da vez é a depilação à base de chocolate e mel. Essa cera é incrivelmente suave, anti-inflamatória e hidratante, indicada até mesmo para a pele de adolescentes, e contém anestésicos naturais que ajudam a aliviar a dor. Ela atua também nos pelos inflamados, ajudando a cicatrização. Em Rio Claro, você faz essa depilação à base de chocolate mel, mas está com dúvida, pode ser que você tenha.